pousando 0, vento noite 0 graus, Python 9, altímetro no 0 no meia. 0 no meia, tá 35, 60. Charlie Tango Unifam, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde. A vitória da conquista, nível 200. A decolada 10, curva esquerda, perfil árvore, transição. Eleva, após esse aqui. Estimar controle 120.80 e transponder 5440. Correto, condução, some e puxa o acionamento no SAT 3. Pulou. Camarada, 35219. Solo Salvador, o gol no 399 no, na posição 5, tá pronto para funcionamento. No 399, no 5 irá aguardar, nós temos uma Avianca querendo chamar para ataques dentro da instância, após iremos autorizá-lo. Sim, estou na guarda, então vou no 399. Para o táxi, o senhor chama 621, está com 3 horas e 50 de autonomia, o Fernando Goiânia. Outro AB? 121. Via Pátio de Alfa, ponto espera torre, 186, estado no 0, 16, bom voo. Táxi até o ponto espera 590, 1016, Oceania 6321, obrigado. No 437, autorizado o táxi até o ponto espera da hotel, quando lá chamar 1186, torre para o cruzamento. No 4206, reduzir velocidade 1 no 109, segue tráfego na aproximação agora meia dúzia de milhas, bote 137-800. Reduzindo 170, azul 4206. Agora a torre 118, decimal meia dúzia. 132, 17, informação Romeu, remota 2. O Mike Eco Delta dá presente, agilize para o setor norte, reporte cruzando através da final no zero. Pronto para a corda, 132, vamos lá. Autorizado com fins, 360, decola 1 no zero, curva direita, saída da Eole da Bridge, intercepta o peso do Lu 16, o controle opera 1208, aciona 5414, protege. Autorizado com fim 360, decolada aberta, curva direita, saída da El, Leda, Brice. Aerovia, perdido o nome, o controle 208, controle e o transponder é 5414, tá? 3217. Correto, condução, chama em posicionamento na área remota. Sim, chamadão. 1399, coordenem com equipes de solo no 5, livre posicionamento, chama em táxi. Autorizado, chama em táxi, boa no 399. Solo Salvador, o... E mais papá, agora sim já temos o plano de voo do senhor para São Paulo Congonhas, nível 400. Informe o quadro que encontra. 400, decola 17. Autorizado, Congonhas 400. Decola 17 com curva direita, saída é Adael, Leda Bridge. Intercepta Pesulu no meio, após segue a rota do plano. Controle opera 1208, aciona 5445, cotejo. Decola 10, vento 180 graus com 9 nós. Gente, ali decola 10, 729. Controle 1208, passada 5445, Charlie Mike, papá, acontecimento correto, informe em POB autonomia alternativa. Copiado. Acionamento, táxi, decolagem do pátio 5, chame a torre 1186. 1186, Fala Salvador, muito boa tarde ao TAN 3560, livrou. Livrou, prossegue então via Alfa, reportando para Juliette. Antes da Juliette, reportar Alfa 3560. Com 99, altímetro no 0 no meia, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 39. Oi, Salvador, Papa Lapá, Charlie Mike Papá, boa tarde. Prossiga, Charlie Mike Papá. Está no lugar do avistado para acionamento. Livre acionamento, chama para o táxi. Chamará, Charlie Mike Papá. Voo 395, livre pouso 9 no 0, vento 180 graus com 99. acertou a pouso em buraquinho. 199, altímetro no 06. E pouso 39. Objeto 5729, decolado 241, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, 5729. Como é que a Codelta vai manter o setor norte aguardando para seguir, na final no 7? Sente, aproxima, mantém o setor norte na terceira milha. Imati, com segurança, via Juliette para o 09. Juliette para o 09, segurança, tá, peraí, 5-0. Sou direto, Blinder. Tem possibilidade de voar direto da EL, 5-09? Autorizado. Obrigado. Salvador Approach, muito boa tarde, posso ouvir o 2-1-0-4-1-1-6-0. Portugal 021, escocaide de centro, flight level 050, clear, bomb arrival, hotel set 1016. Centro level 50, clear for bomb arrival, kinet 1016, departure 051. Q431 no cotejo. Estamos centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Vamos à pista 90, completando a curva direita, saída arbor, transição elefa, 5431, né, código transponda, controle de saída 1208, gol 1925. Correto, gol quando pronto, em posicionamento, confirma a posição. Estamos na posição 3, gol 1925, coisa para pushback e acionamento. 03, sim. Salvador, gol no 077, pushback para a pista 12. As aeronaves transmitirão ao mesmo tempo, por gentileza, repita a mensagem. É o gol no 077, meia dúzia, pushback acionamento. Gol no 077, no 06, está livre, chame táxi. Livre, vai chamar táxi. Salve, gol no 399, está pronto para o táxi, a bordo do gol no 104. Nossa alternada é Galeão, com 0420 de autonomia. Via Pátria de Alfa até o ponto espera, quando então chama a torre 186, estado 90, 16, bom voo. Via 16, as estados autorizados em Alfa, ponto espera 26, gol no 399, boa. Paulo, poderia confirmar o transponder do 7327? Ajuste na navegação para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, após interlado. Reposição para a descida, altímetro em Salvador, 0 no 6. Desça para o 1.500 pés. Controle 57. Controle 5729, poderia voar bridge? Autorizado direto Leda. Gente, Leda aguardando bridge se possível, obrigado. Começa agora passando o pitó azul. Alessa Bravo, chama agora a torre 1.18 nesse momento. Faça check com o transporte, estou recebendo 200 pés. Bravo. Salvador, tá 3190. Pouso não no 7, ventou no 70 graus, 59, altímetro no 0 no 6. Pouso não no 7, Marcos do Dato. Salvador, boa tarde, o TAN 31945, nível 340 para o Galeão, mas informação ao meu. TAN 31945, boa tarde, informe o estimado de caldo de fora. Estimado ao 10. Ok, 20 e 10. Ainda não temos plano, assim que chegar no sistema, iremos pagar a cópia do senhor. São 3145. Ok, está na sua escuta aguardando então, obrigado. Solo gol 17. Informação no momento. Yes. 55, autorizado com FIS 360, decola a pista 10. A curva é à direita, saída é a da El Leda Bridge, intercepta pelo Zulu 16. Após, segue a rota do plano. O controle opera 1208, oceana 5433, coteja. Dado para a conquista 360, decola da pista 10, curta 26, na saída da EL, Linda Brito. Eu preciso do 16, transponder 5433, controle de saída 1208. correto no 755, quando pronto, chame pushback e acionamento, confirma a posição. Para pra pronto no portão 8, no 755. Gente, quando 395 irá aguardar antes da Juliette, o gate destinado à aeronave encontra-se ocupado no momento. É, clama a Juliette aguardando, agora 395. Solo Trifice, 219, parte 3, para puxa acionar. 5219, parte 3, livre, chame táxi. Demorado, 219. Voo no 649, é o solo? Na escuta, prossiga. Estimado para iniciar o push? Mais um minuto, vai só fechar o porão. Sim. Solo Salvador, azul 4206, livrota na sua escuta. Livrou a Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, azul 4206. Mantenha o farol de tapão, Romeu, ficar bravo. Bravo. Salvador, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie. Serra Hotel Charlie, reporte externo. Pia. Afirma aquilo. Autorizado Galeão 340. Decola da 1-0 com curva direita, saída é a da Leda Bridge, intercepta o Pesulu 1-0 após segue a rota do plano. O controle, a Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-5-7, Cotege. Autorizado, decola da 10 com curva direita na Dael Leda Bridge, intercepta o Pesulu 1-0, após segue via rota. Chama Salvador no 208 e aciona 5457. Correto, tô 3145, quando pronto, chama em posicionamento, confirma a posição. Chama no gate 4. 04, tô sim. Salvador, no 177 para o táxi 185 a bordo, 3:55, Campinas. Confirmando, foi o gol no 077. Afirmativo. Prossegue então via Pátio Indy Alpha até o ponto espera, quando chama a torre no 86, deixado no 06. 096 vai seguir parte ideal. Ponto de espera, obrigado, boa tarde. Fala, gol na 649, a posição 01, nós chamamos na 3-1-4. 6-1-4, um minuto só para iniciar o push. Não bate, né? Fala, gol na 649. 649. Precisa virar um motor na posição devido à condicionada? Ok, eu no 649 estou ciente, chame para o push. Chama aí. Solo 35219 para iniciar o táxi. Estamos com TLB de 57, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Chama na torre, no 8, deixa uma 12 ali, mandar para Lima. 80 graus, 49, altímetro no 0, no 6. Livre pouso na 10, Serra, tá chato. Oi, Salvador, boa tarde, eu passava até onde mandar para Lima. E da Trip, o senhor prossegue via Juliette para o 06. Faz o TR da Trip, prossegue Juliette para o 06, agora 395. Sente, segue na final do 07, aguardando autorização para pouso. Lima mantém o setor. Lima da Prima mantém o setor. Frente do gente, a gente ficar aqui no pátio, né? Eu vou ficar logo, eu vou ficar muito colado atrás do outro voo. Ok, o 5219. Então o senhor tá dando passagem ao Boeing da Gol. Prossegue então o gol no 395 via Juliette para o 06. Hotel Matango, prossiga. 021, clear descent to 4000 feet, attempt 0106, reduce speed 2209. Descent 4000 feet, United 1016, reducing speed 2209, approach call 021. Esquilos do olho, repouso 97, vento 180 graus, 49, altímetro no 0, 1-6. Hotel Charlie, solo 5, 1, olho para a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Vai lembrar na Delta, 1, 2, 1, 9, Hotel Charlie. aproximar da sua aeronave, após iremos autorizá-lo, o senhor prosseguir. Mantenha a posição antes da Juliette. Ok, vai manter antes da Juliette, 401, assunto autorizado, o 406. Solo, Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Serra Hotel Charlie. Serra Hotel Charlie, prossegue para aqui, Pátio. Ali está. Prossegue táxi então via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, me chame na saída do pátio 3 para prosseguir. Ok, Alfa, Kilo, eu chamo no pátio 3, Serra. O Trip, por gentileza, segue o táxi até o ponto espera da 110. Entendeu, Trip 5219, vou autorizar para seguir o táxi. Afirmativo. Obrigado. 103, atenção, procedimento em linha 6-way, lença para 2-1-3, reporte estabilizado. 2-1, vem reporte estabilizado, 103-190. Estacionamento do 1, chame táxi. Eu chamo o táxi, aguarda a passagem do 30, pode seguir na posição 1, na chamada de central. Segui pelo litoral, reportará para esta porta, firma. Mike Papá, observe a aeronave realizando o backtrack, livrando ingresso, reportando e pronto. Vamos 399, livre decolar da Alma 0, vento 180 graus, como 0 nasce. Autorizado, decolagem da Alma 0, voando 3 na tarde. Devido a aeronave à frente estar na mesma rota, mesmo nível, vai manter o ponto de espera. Tem ponto de espera, 77. Rota Charlie, o pátio 3, pode prosseguir. Ingressa a parte principal, vai prosseguir via Lima, Mike, e chame na Quebec para o cruzamento Charlie, hotel, confirmando Serra, hotel Charlie. Principal, Lima, Mike e Quebec para cruzamento Serra, Charlie. 180 graus, como 09, altímetro no 06, reporte solo controlado. É, tem meu apoio nessa cobrança, no pátio 3? Gente. Acordo. 3 a bordo. Gente. Okay. 399 decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, agora no treino, na verdade. Com o quê? Negativo. Passa. A Portugal 021, Vector 4 Space, maintain present head. Descent to 2000 feet, atom share 1016, limit localizer cost. Maintaining heading, descending 3000 feet, and limit is. Localizer Costa Portugal 021 with the DNH 106. Correct. Reduce speed 170 knots. Reducing speed 170 knots, Portugal 021. Salvador, boa tarde, eu vou no 399, está passando 3 mil pés na Adael, Leda, Bridge. Gol no 399, contato radar na decolagem para nível 360 na saída da Adael, após Leda, direto Bridge. 360 na Adael, gol no 399. Oceaneve 321, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 12, décima 0. 128, 260, Oceaneve 321, boa. Gol no 399, controle. Escuta, gol no 399. Retoração para evitar tráfego, voa na proa 170. Limite será ao passar o nível 160. Ao passar o nível 160, voa direto Leda. Esquerda 170, passando 160, voa Leda, voa no 399. Pegamento correto, tráfego. Posição 2 horas, 7 milhas, rumo sul. Passando nível 085, acessar o nível 160, tanto caso. Gente, voa no 399. Aspontal 021, intercept localized costa, left head 130. Descent to 2000 feet, clear left final approach. Left heading 130, descending 2000 feet, DNH 1013. Setor cruzamento, já no setor norte, grato Lima, Delta Lima. Sim, Tenente Lima Delta Lima, vento 180 graus com 99, altímetro no 0 no 6, reporte solo controlado em buraquinho. Reportando solo, Delta Lima. Solo Matango, livre para o sul, aguarde para retorno em mar. Livre para em mar, está aguardando o Solo Matango. É o ideal de saída. Já vem, aliás. Continua a pressão, aguarde autorização para pouso. Já escuto. Guarde, serra até o Charlie. Charlie mais papá, decolado 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Para controle 206, Charlie mais papá, boa. Tá 3190, livre pouso não no 0, vento 180 graus com 99, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 03190. Charlie Matango, informa a posição. É, próximo a Piatã, já, atrás do trago Piatã. Gente, mantém o setor. Vai manter o setor, aguardando o cruzamento. Até o Charlie, segue para o pátio 5. Segui, o Mike está lutando. Autorizado Serra November Golf Alpha 085, conforme a rota do plano, decola 107. A curva é à direita, corredor a Serra, restrito 1000 pés. Controle opera 1208, aciona 51971 no cotejo. Eu preciso da ela após Lita, direto bridge, quero mais papá. Ele está cortando e cruza na vertical da ativo, mantenha o setor, o Hotel Lima Tango, aguarde para o retorno. Vai seguir para Enrimar ou novamente para o local da filmagem? Para Enrimar, pô. Vicente, mantenha farol de Itapuã, estimado de 2 minutos. 2 minutos? Ok. Gol no 399, direto bridge. Direto bridge, está presente, gol no 399. Copiado, Golf Alfa Tango Sierra, pátio 4, acionamento táxi, decolagem, chame torre, 1986. Para o ponto, está o 1-1-8-6, have a nice landing. 1-9-6, é posto com o zero do ar, muito obrigado, até a próxima. Claro. Tantos 2-1-7 para acionamento na posição e posterior que tiver. Sustentes do acionamento, chame para o push. É, chama o push, Tantos 2-1-7. Solo Gol 925, portão 3, autorização, pushback, pelo menos. Se ali mantém. Desconsidere no 077, mantenha o ponto de espera. Quem mantém o ponto de espera, 077. 3190, solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, seu boa tarde. Quem mantém o Visual 4 Portugal na final? Tá visual, sente na retaguarda do Air Portugal, segue para Enrimar, autorizado o cruzamento da final. Reporte a uma milha. Reporta lá, tocando uma coisa na retaguarda do aeronave na final da vez. E na saída do Fase 3, para prosseguir atentando a movimentação. Alfa Kilo, Fase 3 vai chamar para ingresso no Fase 1, até o 3090. O passarei 2231, não é o solo voltando? Para chegar. Não estou no visual com a aeronave do senhor, mas o senhor está posicionado de forma a interferir no táxi da aeronave que ingressa no pátio, confirme? Negativo. Ok, só para a informação, ia ingressar um Airbus Zatan no pátio 3 para liberar o hotel 05, ok? Afirmativo, para essa informação nós estamos à esquerda de um Premier. Sim, agora sim, visual. Previsão é pro gol no 649, ou só? No 649, nós estamos no momento com o passe congestionado. Nós tínhamos uma aproximação de 4 aeronaves e a última já está vindo para o pouso. Então temos 2 aeronaves no ponto de espera, o Avianca que está aguardando o táxi A até o ponto de espera liberar. Iremos ingressar o azul, que já está aproximadamente 15 minutos esperando no, para prosseguir via Juliette para o 01. E após o azul, iremos autorizá-lo, ok? Ah, tá ok, obrigado. Olha a copa, hein? Zero, hotel Limassol, controle de lá. Gente, vento 180 graus com 89, altímetro no 0 no meio, reparto solo controlado. Tá controlado, camarada, hotel Limassol. Portando Sierra, prossiga. Portando 3190, vai prosseguir via passe principal até o 05. E a parte principal para o hotel 5390. Centro Recife 251, 3325, alternado, agora eu tenho na vaga. Ok, ciência, aguardo para copiar. Tiver 6313 com os dados para o táxi. Prossiga o Chanel 6314. Você teria os dados para iniciar o táxi? 251, confirma a secundária. 13325. 3325, chega mais, por favor. Boa. 3010, alternando Brasília. Fortaleza irá aguardar para o táxi. Táxi, eu chanei a 6314, 143 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado em Salvador. Copiado via Índia Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre no 86, estado no 0 no 6. No 0 no 6, Índia Alfa, 2 minutos, a chanei a 6314. Posso, aguarde. São 3190 já no 05, firmando, prosseguindo até o 05. Para o 5, são 3190. 4206, observa o TAM, após ingressa no PAS para o 01. Firma, estou observando que o TAM ingressando no PAS para o 01, aqui para o 206. Salvador, está 3145 no 4 para pushback e isolamento. São 3145 é número 3, para iniciar no setor, aguarde. Fazendo suas coisas. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, aguarde cópia. O voo 1649, após a finalização do parqueamento do Embraer do Azul, livre por estacionar no 2, chame táxi. E após o Azul, está livre com o 1649. Cuidado, 4. Hotel Limatango no solo. Aguardando para ingressar no pátio principal. Na saída do pátio, aguardando para ingresso no principal, 2231. Afirmativo, me confirme, por gentileza, novamente os dados. Ok, dia 254, 3 horas e 10, alternando Brasília. Copiei. Paulo, T3207 para o pushback. Chamei 6314, pronto. Boa tarde, senhor. Pronto, 6314. Boa tarde, 6314. Observe o trip iniciando a corrida. A linha mantém no zero. A linha mantém, acha, né? 6314 no zero. Meu Bravo Oscar, paz, que encontra-se? É o número 2 para copiar, aguarde. Era 5957, no pátio militar 230 para Natal. Aguarde apenas coordenação com o controle. Prepare a saída da PUCA. Campo Zulu Alfa Índia. Aguarde a transferência para a torre. Aguardado. Decolador 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato.